Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um Morphcast, o podcast mais quando der de todos. Cara, que animação do cacete, hein, João? Puta que pariu. É, pra você ver a animação também, depois de 2 meses tentando gravar essa merda, finalmente vamos conseguir. E do meu lado esquerdo encontra-se o senhor Anderson Poneidódio. Caralho, Isaac, volta, que tá foda. É, eu tô desanimado mesmo, porque, pô, domingo, eu tô fazendo academia, eu tô com o corpo todo dolorido, tá foda. Do meu lado, do meu outro lado, porque eu não lembro se eu falei esquerdo ou direito, encontra-se meu amigo, meu colega de terras nórdicas, Lucas Cruz. Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. Vou fazer um jabá aqui no podcast Switch On, tá bom? Eu não vou negar que sou louco por você. Estou maluco pra lhe ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Então vamos falar da melhor história que essa franquia já produziu nos quadrinhos, que é O Julgamento de Astronema. Anderson, fala a sinopse do episódio aí. Certo. O quadrinho fala sobre a Astronema sendo julgada. Pronto, vamos lá. Nossa, que sério? Esse é o plot? Meu Deus! Eu não imaginava que seria sobre isso. Tô impactado. Tô abichonado com isso, cara. Foi encadernado, saiu uma versão especial, várias pequenas histórias, todas merdas, só a da Astronema que funcionou. Toda merda mesmo. O pior é ter uma ou duas, fora da Astronema, tem uma ali que vai, as outras é tipo assim, é aquele episódio de meio de temporada que ninguém lembra. Porra, aquela do cachorro lá foi do peru, velho. Ela só serviu pra acabar de vez com a vela verde, pra ninguém mais poder utilizar nada sobre ela. Só serviu pra isso. E tem a da Força Animal. É Força Animal? Ou é Força Mística? Não lembro agora. Força Mística. Força Mística. Da Força Mística vai. Não é bom, mas vai. É. E acabou. Até porque nada em Força Mística é de fato bom. É. Ai, meu Deus, eu preciso rever Força Mística. Na minha cabeça, Força Mística é horrível. Ah, é meh. É meh. Exatamente. Vamos ao que importa. Vamos ao que importa. É. Vamos falar da Astronema. A melhor coisa que tem Power Ranger. Ai, meu. Vamos lá, Lucas. Começa aí. O que você quer falar da história? Porque primeiro uma história curtinha, como a gente disse. Ela vem naqueles especiais, aqueles anuais. Se ela é quadrinho, você tá ligado que vira e mexe aparece um Marvel apresenta, o Universo DC apresenta. Aqui foi o mesmo rolê. E aí, Lucas, o que você gostou? Gostou ou não gostou? O que você achou? Cara, tipo assim, achei, nossa, que top, que foda. É normal, maneiro, tal, divertidinho. É, talvez tivesse tido um pouco mais de desenvolvimento ali, mais de rolê, tal, fugindo, alguma coisa mais. Deve ser mais interessante, mas é legal você ver. Menos preto no branco, sabe? Nossa, que agora ela virou, aí depois virou boazinha, pronto, agora tá tudo bem. Não, mano, ela matou gente pra caralho, fez um monte de merda, entendeu? Então eu acho bacana essa pegada, como todo dos quadrinhos dos Power Rangers, trazendo esses, vamos dizer assim, a piadinha, esses tons de cinza pra história. E mostrando, né, porra, tem consequência, você fermenta pra cacete, meu filho, agora você vai ver a pica entrada, tá ligado? Eu achei bacana essa visão das coisas, né? E você, seu gordo? Cara, eu achei uma ideia muito boa, teve um bom começo, teve um final muito pesado, muito interessante, e podia ter desenvolvido um arco só pra ela, com essa parte, que daria um arco muito bom. Então, é de fato a melhor HQ que saiu nesta porra, porque nem Soul of Dragon e nem Graçada funcionou bem. Exatamente, isso foi o que... Por isso que eu fiquei tão empolgado e eu falei que eu queria gravar sobre essa porra. Porque é uma história curtinha, ela tem o quê? 15 páginas? 10 páginas. É uma coisa assim, é muito curta. E em 15 páginas o pessoal consegue contar uma história boa, com desenhos razoáveis. O desenhista não é lá essas coisas. Mas o roteiro é tão bom e os personagens são tão carismáticos. E o que eu gostei muito foi que eles não caíram num clichê de, tipo assim, os jurados são bons, são vilões disfarçados, eles são os vilões do rolê. Não, os caras realmente estão ali fazendo trabalho, tipo assim, eles não são vilões, não são pessoas que estão sendo controladas. Eles querem fazer a princesa do mal pagar pelos crimes dela, cara. E é muito legal que eles argumentam tudo. Os caras falam assim, ah, mas ela virou uma Ranger. Falou, tudo bem, legal, mas não apaga o que ela fez, cara. Sim, sim. Vale a pena também mencionar a participação do Kruger, né? Do cachorrão. Falando, não, eu não gosto de falar contra os Rangers, mas ela, porra, fudeu com a gente aí, tá ligado? Pô, cara, essa cena do Kruger foi foda, cara. Porra, cara. Ah, ela não atacou a gente, mas ela pegou os planos de invasão do nosso planeta e entregou pro filha da puta do Krum. Entraram o Krum, cara. Caralho, isso foi foda. Que é bem cara da Astronema mesmo. Tipo assim, ah, vocês não vão me ajudar? Vou fuder vocês. Vamos se fuder agora. Exatamente, porque a gente fica com a lembrança do finalzinho de Power Rangers no Espaço e Galáxia Perdida. Tipo assim, ai, ela é boazinha, ela é legal, não sei o quê, agora ela tá do lado bem. E tipo assim, a gente faz isso, a gente abstrai que ela destruiu milhares de civilizações, a gente não tem nem noção a quantidade de maldade que essa filha da puta fez. A própria situação dela em relação a si mesma, né? Ela falando, ah, você não tem ideia do quanto de Astronema ainda vive em mim, né? Não tem ideia do quanto eu fico me controlando pra ser mais gentil, pra ser isso. Mais amável com as pessoas. Isso foi uma jogada muito boa. Por isso que eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento um pouco maior. Isso poderia ter rendido um one shot que fosse, né? E mostrar isso, né? Porque, obviamente, Power Rangers, tal como o Super Sentai, é uma produção para criança, não tem muito espaço para explorar tantas camadas assim dos personagens. Né? Salvo assim, raríssimas exceções ao longo da franquia, mas você não tem muito, às vezes nem muito tempo, né? Porque você tem que ter a ação, você tem que ter as coisas mais simples para você passar as mensagens para as crianças. E realmente é uma parada que encaixou muito bem na história dela. Não ficou forçado. Sabe? Realmente algo que faz sentido você parar pra pensar, porra, mas ela foi criada por 15 anos pra ser uma vilã, sabe, ruim, tá ligado? E de repente, num passe de mágica, pá, pronto, é boazinha e voltou a ser criança. Não, cara, não é assim, o buraco é mais embaixo, velho. Exatamente, isso que eu gosto muito, que aí você entende que a Astronema não é uma outra personalidade dela. Ela é a Astronema. Ela se força a ser a Carone. Não é natural pra ela. Não é normal. Pra ela, o normal é matar, destruir. Matar, pilhar e destruir. Matar isso aqui é sangrar. Exatamente. Cara, é por isso que eu acho essa história. Eu concordo 100% com vocês. Tinha que ser um one shot. Tinha que ser uma série. Por quê? Ela é uma personagem muito rica. Isso que eles tinham que fazer com o Tommy, que é explorar essa parte, eles não exploram. Eles querem mostrar o Tommy morfando com o Morfador Mestre tirado do rabo. Mas aí que tá, o que, no caso do Tommy é o que vende, né? Porque o Tommy ele tem o fator nostalgia ali em torno dele, né? Não é que ele tem o fator nostalgia, ele só tem isso. Não, exato. Tipo assim, cara, não dá pra gente também. Você pode não gostar do personagem, mas também não dá pra tirar o mérito em relação do personagem em relação à franquia como um todo. Mas eu acho que sim, realmente o fator principal ali pro Tommy é dele ter feito parte de muitas séries e de ser lá da primeira formação. Então, eles vão explorar isso, eles vão no feijão com arroz, eles vão explorar outras camadas do personagem. A Astronema barra Carone, ela é uma personagem assim que. Por vezes até passa despercebida, não por não ser uma personagem boa, mas pela quantidade de séries que você tem hoje aí, né, um camarada que não tá tão ligado nas séries mais antigas, não vai perceber. Então eu acho que é um terreno mais confortável para alguém trabalhar mais essas nuances não tão óbvias do personagem. O grande problema com relação ao Tommy é, o Tommy chegou a um ponto que ele não evoluiu como personagem. Ele Ele virou só o padrão. Ele é o líder. Ele é a definição de líder. Aí quando ele volta a ganhar uma certa evolução de personagem? Em Dino Trovão. Quando ele mas também tudo. Mas aí tem um grande problema. Porque, lógico, eu tenho uma memória afetiva com o Dino Trovão. Porque eu era criança quando eu assisti, praticamente. Vi o Tommy de volta. Hoje eu tô cagando pra ele. Mas naquela época realmente foi um impacto. Só que se a gente for analisar. Dino Trovão tá aí entre as séries que a gente precisa reassistir pra fazer um programa específico pra ele. Já teve, inclusive, tá? Mas eu não tava ainda. Desculpa aí. Foda-se. Mas já teve. Centuries gone by. Protectors of the right. Defenders. foi um período que ele tava muito ausente. Ou seja, a gente tinha o líder, que era o vermelho. Qualquer um, que eu não lembro quem era, nem nome, nem personalidade. Só sei que ele era o vermelho. E aí, pela primeira vez, a gente teve um Ranger preto como líder de fato. Ele não era nem mentor. Ele tava no papel de líder, porque não conseguiu. Ele é o cara que atrapalhava. Não, eu vou falar. Ele tava bombando assim, né, cara? O Tommy atrapalhava. Ele ia ficar lutando a lutinha de MMA dele e gravava. Ia lutar. O rolê do Tommy D no Trovão é o básico, porque quem manda não suja a mão. Isso aí, eu entendo ele sossegado. O meu problema é que depois que o Branco ficou do bem, toda vez que ia dar merda lá, ele falava, não, Branco, você vai ficar aqui me ajudando, porque, né, deixa os três se fuder. Eles são os estagiários mesmo. Mas voltando pro rolê da Astronema, é muito legal você ver que ela é uma história que não tem ação no sentido porradeiro da palavra. Mostra muito o flashback das ações dela. Mostra alguns quadros, bem pouco, dela criança com o Ecliptor. Pô, por isso que tinha que ter sido a merda de um one shot, uma edição só pra isso, cara. Mostrar o que a Astronema era temida. Sim. Pô, 30 páginas era sonho, cara. Isso é lindo demais. Se você for ver, Power Rangers no Espaço, ele teve uma qualidade bem acima da média, né? Melhor Power série, Rangers, em geral. Melhor que 95% de Super Sentai que tá aí. Sim, concordo plenamente, né? Inclusive assim, que Chang, mano. Inclusive de Chang. Comparar com a contraparte dele, porra, infinitamente melhor, cara. Mas é sacanagem também. Mas tem muito espaço pra trabalhar, assim, essas camadas dos personagens, do próprio Andros, a Astronema, eu acho que poderia sim ter sido uma história um pouco mais longa aí. Caberia perfeitamente. Anderson? Quando eu tava começando a ler, aí apareceu os primeiros quadros e tal, aí começou com a plateia gritando, monstro, mata ela, maior pressão, e começava a falar sobre o que foi que ela fez. Aí quando ela começa a falar, chega logo o Andro, mandando todo mundo calar a boca, inclusive ela. Chega o Léo, de Galáxia Perdida, e a Maia também, pra defender ela. E eu comecei a ficar empolgado, porque cada vez que eles defendiam uma coisa, chegava alguém que sofreu alguma coisa e rebatia. E mostrando várias raças, como a gente já falou, até o Kruger estava no meio também. E cada vez que eles tentavam defender ela, aparecia alguém contando a contraparte ruim que ela fez. Então eu falava sobre o Psycho Ranger, que foi uma coisa muito foda que ela criou. E ela fica desesperada e o Andrews também fica mais desesperado que ela. E é interessante que dá pra ver que ela que ia morrer no quadrinho, pelo menos. Eu tive essa impressão no final, que ela queria se sacrificar e o Andrews estava louco pra conseguir salvar a vida dela. E ela fica muito puta com ele. E eu também fiquei, pelo que ele fez. Dá pra entender? Dá. Mas ela ficou muito puta, porque ela queria a punição, mesmo que fosse a morte. Ela sabe que ela merece, ela sabe que ela merece. Exato. Porque, que nem a gente falou, cara, a grande treta dessa, a grande parada pra essa história ser foda, é que você vê que não existe Carone. Não tem isso. Ela não é a Carone, ela é a Astronema. A Carone é o personagem que ela criou pra ela ser boa. Ela não é daquele jeito. Existem duas questões aí, ô João, que é o seguinte, né? Primeiro que é o que você tá falando, né? Não existe a Carone, existe a Astronema. E a Astronema, assim como poucos vilões na franquia, ela é uma ameaça implanetária. Porque normalmente ela é uma ameaça universal. Eles são ali no micro, né? Eles ameaçam a cidade, eles ameaçam o estado e tal, ou o planeta, mas ela ameaça o universo, sacou? Então, existe essa dimensão. E ela teve essa jornada ali, se tornou Ranger e tal, teve esse período de redenção, concluiu esse arco dela, dessa participação dela na Galáxia Perdida e tal. E depois dali, você entra nesse dilema dela. Tipo, tá, e agora? Ela tem essa consciência, como você falou, ela tem a consciência da merda que ela fez, né? E, tipo assim, vai conviver o resto da vida com esse peso ou vai deixar que a justiça seja feita, né? Então, essa foi uma sacada muito boa, cara. Cara, essa história, por isso que eu pago pau pra essa história, não é de sacanagem, essa história é realmente incrível. Você vê tudo que ela fez, cara, ela deve ter matado demais, cara. Putz, eu imagino ela tipo o protagonista de Duna, quando ele vira e fala, ah, fulano matou tanto, fulano matou mais um tanto, e eu esterilizei planetas. Ela é uma pessoa que falaria isso, eu destruí planetas. Ela é esse nível, cara, isso que eu acho muito foda. E o Andrews, ele o Andrews é foda, todo mundo sabe que é meu personagem favorito da franquia. E ele tem tanto aquela imagem da irmãzinha dele, que ele precisa cuidar, que não sei o quê, que ele não entende que aquela não é a irmã dele. Tanto que se você pegar na série mesmo, quando ela saía pra pegar o Zane, ela tinha aquele lado bondoso dela, que é carinho e tal, mas ela é extremamente autoritária, é do jeito dela, ou ela trói, ela ataca. Porque ela tem um lado bom dela, mas ela não foi criada pra ser boa, ela foi criada pra ser uma filha da puta. A Luna... ela conseguiu ser uma grande filha da puta, né? Sim, sim. Eu digo mais, eu acho que é a maior, né, cara? Porque se você olhar com a Onda Z, todo mundo virou bonzinho. Ela não ia virar bonzinha, não, ela ia morrer. Isso que é legal, pois é. Ela ia morrer, ela não ia virar boazinha porra nenhuma, ela ia morrer. E no caso dela, cara, ela não era um monstro, ela não era um ser, sabe, que foi criado, não era um traço não humano, que foi, recebeu uma educação pra ser uma pessoa mais, e tinha isso no núcleo dela, né? Então, não tinha nem cabimento ela ser totalmente mudada, purificada. É óbvio que poderia, assim, né, realmente ter essa... despertar o lado bom e tal, mas como uma série pra criança espera que aconteça, mas realmente acho que os quadrinhos, eles trazem um terreno um pouco mais interessante a ser trabalhado e realmente ver que aquilo é ela, entendeu? Aquela coisa, você foi raptado, sei lá, com 3, 5, 7 anos de idade, passou 15 anos sendo criado de uma forma... Realmente você não tem, velho, referência, que é bondade e tal. Você pode aprender, mas realmente aquilo se torna hábito, se torna parte da pessoa. Cara, e isso é legal, porque quando aí vai o núcleo, o Andrews, é o pessoal que o Andy falou, que vai lá tentar ajudar ela, né? Fala, não, nós somos advogados. E é muito legal que tudo que eles falam, que nem o Anderson falou, e não é só, tipo assim, ó, eles mostram a contrapartida negativa do que ela fez. Eles pegam, teoricamente, uma coisa boa, e eles mostram que talvez ela tenha manipulado todo mundo. Naquele lance dela ter virado rosa, que ela vira assim, a Maya vai, não, porque ela virou rosa e não sei o quê. A cara fala, tá, tudo bem. A gente compra que ela foi legal, mas a sua amiga, que ela tomou o posto, não foi morta pela Psycho Rosa que ela criou? Quem garante, sim, que isso não era plano dela? Foi uma sacada, pô, cara, muito boa, cara. Pô, isso é demais, cara. Putz, isso é muito foda. É, eu nunca imaginei que eu ia bater palma pra uma história de Power Ranger de tribunal. É tipo Law and Order Ranger, cara. Não, e os Rangers, eles chegaram querendo dar carteirada, né? Ah, porque nós estamos aqui, nós vamos defender. Acharam que, porra, porque era Power Ranger que ia chegar, ia botar o pau na mesa. Cara, aqui vocês não apitam porra nenhuma, não, parceiro. Aqui o buraco é mais embaixo, fica na sua aí e meça suas palavras, parceiro. Porque não é assim que a coisa funciona, não. É muito bom ver que, tipo, seu universo é grato pros Power Rangers, mas, não, mas tipo assim, eles não têm muita moral no universo. A lei é lei, brother. A lei é pra todo mundo, tá ligado? Cara, isso é muito foda. Por isso que eu queria falar desse valor. Essa história é demais, cara. E, Andrews, você quer falar da jogada final do Andrews, cara? Pronto. Então, ó. Aí, nessa parte que eles começam a falar sobre a Psycho Ranger Rosa, que matou a antiga Ranger Rosa, o Andrews tinha um plano na manga. E quando ele vê essa jogada, ele sabe que a coisa fedeu. E que todo mundo quer a morte dela. E de repente, do nada, no meio da plateia aparece a Astronema. Ah, ela de novo! Eu vou dizer que o quadro está muito bonito, desenhado muito bem. E o Andrews é o primeiro a gritar, que acho que o nome apareceu, que era o lado mal da Carone, que saiu, que virou um monstro, que não sei o que, não Isso sei o que lá. Isso me deu um medo. Acho... Eu fiquei curioso, eu, puta que pariu, que porra é essa? Não, eu juro pra você, eu, na hora que eu vi isso aí, eu falei, não, vão estragar. Porra, vai se fuder, tava tão bem, tava... Kruger tá... O Kruger, inclusive, o Kruger tava novinho, se você parar pra pensar, né, cara? O Kruger era filhote ali. Não, mas deu pra sacar a jogada dele, né, porque a história tava indo muito bem pra do nada vir com essa... Com esse diálogo tão expositivo, assim, tão explicativo. Eu acho então, que... mas aí foi o meu medo. Deu pra pescar a jogada dele. Eu, particularmente, quando eu li, eu percebi e gostei dessa jogada. Tipo, ele muda totalmente o tom da fala dele, sabe? Então, eu comecei com medo, porque depois de Mega Force pra frente, né, cara? Eu não tenho tanta esperança que a franquia vai fazer. Aí eu falei, nossa, vai falar que a Astroneme é uma entidade e do mal que possuiu a Carone, vai inventar uma palhaçada, vai cagar uma história que tava tão boa. Na hora que dá o estalo, eu falei, puta que pariu, nasceu, caralho, puta que pariu, oh, aleluia, caralho. É, porque o Anders inventa a historinha dizendo que quando, ao final da batalha, a luz lá do Zordon, que descansa no inferno, ele separou o lado bom e o lado mal da Astroema. E ela apareceu e começou a atacar todo mundo na arquibancada, metendo cajadada em todo mundo, derrubando todo mundo. Nisso, os quatro, né? O Andros, Kaione, Maia e Léo fogem na... É Astro Mega 9, né? É, Mega 9 2. É a Mega 9 2. Astro Mega 9 Pronto. 2. Eles sobem nela, correndo. A Kaione não sabe o que está acontecendo, está perplexa. E eles fogem. E eles fogem. Enquanto eles fogem, né? A galera tá matando a Astroneima, metralhando ela. Então, eles mataram o que eles queriam matar. E a Carone começa a questionar o Andrews o que foi que tava acontecendo. Aí ele, com o maior sorriso sacana na cara... Pior que nem é isso. Ele ficou tão empolgado com o caralho, meu plano. O Andrews é demais mesmo, mas ele tá virando o Zordon, que é um grande filho de uma puta. Por isso que eu disse que ele tá no inferno. Né? Que ele começa a rir, aí ela... Foi você, não foi? Aí ele, não, mas era o único jeito de salvar. Aí ela ficou mais puta que o Marcelo brigando com o Márcio Seixas. Aí ela ficou, você tá fudido, seu pirata paquiderme, seu ranger paquiderme, mentiroso. Sou mentiroso quanto mais, né, velho? Porque, porra, o cara caiu bravo. Ela ficou loucaça de raiva. Com razão, eu entendo o Andrews, eu faria igualzinho ele, mas, pô, a reação da Carone é foda, cara. E na hora que ela vira pra ele e fala assim, sai de perto de mim, senão você vai ver o quanto de Astroneema ainda me sobra. Caralho, putz, cara. Foi muito bom. Ela ainda deu uma mãozada na cara dele, que arrancou o sorriso na base da tapa. Falando, fi, ela tava full mais o Resende pistola. Caralho. Ela tava, Marcelo Rezende, pistolaça, filho. Rolar dossiê e o cacete. Cara, mas essa cena do tapão que ela dá nele, não ouse achar que você vai me controlar. Você não. Você é meu irmão. Pô, é muito foda. Foi, eu acho que o que ela falou doeu mais do que o tapa que ela deu. E o tapa deve ter doído pra caralho. Porque ela bateu com raiva. Sim, sim. E pensa, ela não foi criada pra ser uma princesinha. Ela foi criada pra ser uma guerreira. Então, o murro dela deve doer pra caralho. Não deve ser tipo a menina que bateu no Neymar. Essas referências do João. É pra você ver, cara. Até que essa revista é boa, a gente consegue encaixar qualquer referência nela, velho. Tá, aí é interessante que depois desse tapão, ela mandar a real pra ele, ela começa a conversar com a Maia, dizendo que ela quer encontrar o próprio caminho dela. Mas ela não sabe como começar. E é interessante saber que esse foi uma história especial bem curta, mas nada me intriga a ideia de que isso foi a porta para uma próxima história que vai começar. Porque faz muito sentido o plot dessa história que vai começar, que a gente vai falar mais para frente, com o final dessa história. Ela dizendo que quer se redimir, só que não sabe como. E ela quer procurar um meio de fazer isso. Exatamente. Antes da gente falar dessa história aí, que a gente vai... Que até porque não saiu nada. Basicamente saiu uma capa. Saiu algumas coisinhas, vai. Dá pra brincar já. No geral saiu uma capa. Eu não sei vocês. Eu acho que podia não ser o Léo ali. Eu acho que quem tinha que estar ali no lugar do Léo, ou pelo menos aparecer ali junto, é o Zane. Sim, sim. Concernente. Porque o Zane foi o cara que viu a bondade nela quando ela era astronema e ninguém sabia que era Carone. Tinha que ser ele ali, principalmente, eu acho que naquela hora que, ele, que eles dão umas desequilibradas nele, o Zane ia ser muito mais... Ih, caralho, falei merda! Do que os outros. Porque a Maya, ela é mais centrada, o Léo é mais bobão, mas é menos, o Andrews é aquele cara todo serião e tal. O Zane seria legal pra ele ser o contraponto. E eu acho que o Zane tinha que estar ali. Primeiro porque o Zane é um personagem foda. Segundo porque o Zane pegou a Carone. Ia ser engraçado ele ficar olhando torto pro Léo. E aí eu fico imaginando essa cena com atores, porque aí os dois têm a mesma voz. E ia ficar foda. Então, cara, isso que eu queria ver algumas coisinhas, assim. A edição é muito boa, mas como a gente já falou antes, ela tinha que ser maior. Vocês acrescentariam ou mudariam alguma coisa na trama? A galera falando sobre as merdas que ela fez, puxar mais gente pra tentar defender ela e ficar nessa putaria de um fala uma coisa boa, outro fala uma coisa ruim, bota mais uns 3, 4, 5 páginas disso e terminava desse jeito mesmo. Eu queria saber mais das merdas que ela fez pra deixar ela com mais peso e mais tarde dor. Quero ver sangue, não é faísca não. Eu queria ver ela dando um rompante de raiva. Sim, cara, explorar essa batalha interna dela, né? Ela, no meio das pessoas, assim, e de repente... Dá uma de astronema e volta assim, não, peraí, você tá errado e tal. Eu queria muito ver, ela no julgamento, juntar um grupo lá de galera que queria só pela zoeira começar a acusar ela de alguma coisa que ela não fez, mas uma coisa muito absurda. Tipo, sei lá, matar bebês. E ela surtar. Ela, meu amigo, não, tipo o Coringa já falou na história do Batman. Ela, meu amigo, eu já matei, fiz terrorismo, caguei na praça, bati na freira, mas isso aí eu não fiz. E, tipo, levantar toda cara de ruim e soldado segurar ela e ela sentar a porrada em todo mundo. Dá uma doida nela, os caras foram ela. Eu sou o astronema, dá umas loucuras aí, do nada a Maya acalmar ela. Eu acho que ia ser muito foda. Ela perdendo a paciência e não tentando ser boazinha mais. Ela já não... Foda-se! Estão me acusando dessa merda aqui, vocês vão tudo fuder. Quer ver? Na casa do caralho, vocês querem astronema? Então tá bom. Agora vocês vão... Isso, exatamente isso que eu queria. Do rabo de vocês. Na hora que começasse assim, começasse a acusar ela de coisa que ela não fez, ela falou, ah, vocês querem astronema? E ela loucaça. O cabelo dela começar a mudar de cor. Caralho. E tipo assim, aí eu falo, ah, mas por que o cabelo dela muda de cor? Aí o Enos olha, vocês nunca repararam que o meu tem duas cores? Tipo, lá em KO 35 o cabelo muda de cor. Não, tu tá fanficando demais já. Já virou fanfic, né? Não, cara, mas eu queria uma coisa assim, cara. É que eu gosto da astronema mais do que eu gosto da Carone. Eu acho ela como vilã melhor do que quando ela foi Ranger. Porque a Carone, ela é aquela gente rosa genérica, né? Ela é um blacê, sabe? É, e ela dá uns... Ela dá uns vacilos que, tipo assim, ela é meio... Ai, não sei o quê. Putz, ela tinha que ter mantido a pose dela de eu sou fodona e eu vou quebrar vocês na porrada. Que, faltou inclusive... um pouco ali de Jay, né? Do Time Force. Né? Exatamente. Aquela pose mais de porra que manda nessa porra aqui sou eu. Sou eu. Inclusive, vocês estavam aí brincando de carrinho, brincando de Barbie, eu tava matando nego. Exatamente. Tomar no cu, vocês me respeitam, brother. Fecha o cu pra falar comigo, moro. Que vai sair agora, que eu não sei se você viu. Vai sair uma série do Andrews e da Carone caindo na porrada com os Psycho Ranger. Só que a Carone não morfa. A capa, pelo menos, é os Psycho Ranger lá atrás, o Andrews mofado e a Carone com a espada na mão. Saiu mais alguma coisa, Anderson? Eu não vi. O que que saiu? Tá, então vamos explicar. Alguns meses atrás, vamos datar esse podcast, né, porque, foda-se, é um que, 2, 3 meses atrás, saiu a notícia que um novo quadrinho, um novo ar, igual ao Song of Dragon, né, um novel vai ser lançado. Não, vamos falar, peraí, se vai falar isso, vamos falar coisa boa, que nem os especiais da Kimberly. Pronto, coisa boa, beleza, vai sair a novel, onde Psycho Rangers aparecem, ninguém sabe como eles apareceram. Você ia falar, né? Eles tinham backup, eles eram digitalizados, eles tinham backup. Pois é, e a Anshonema decide ir atrás deles pra corrigir a merda que ela fez, né? Então por isso que eu disse que o final agora do julgamento da Anshonema tem a ver com isso. No final, ela diz que quer tentar resolver os problemas que ela causou, mas não sabe como. Então ela tá com essa vontade de autopunição, de morrer por causa das merdas que ela fez. E o jeito que ela encontra é ir peitar o Psycho Ranger. Nisso, o Anus também aparece para ir ajudar ela. Não se sabe se vai ter ajuda de mais algum Ranger. E, segundo as descrições que apareceram, a verdadeira história por trás do Psycho Rangers vai ser contada, como eles foram criados. E, não, mas calma, tem mais coisa por trás. E também, o Psycho Ranger Verde vai aparecer também na história pra lutar contra os dois ou mais. Pronto, esse é o plot da história. Até agora, o que saiu foi isso. Aí a gente pode começar a viajar em tudo que vai acontecer, porque a gente sabe que o Psycho Ranger Verde era Super Sonic Verde, né, que saiu nos quadrinhos, um especial contando a história do Super Sonic, e ele foi a origem do Psycho Ranger Verde. Então, os outros cinco, teoricamente, podem ter sido Rangers de outras equipes que caíram pro lado do mal. Isso aí eu acho que seria foda. Mas, claro, isso a gente chutando, né? Um chute alto. Mas se o primeiro foi feito de um jeito... Se eu te falar que eu acho que não é um chute alto, não, cara. Ah, se acontecer, melhor ainda. Eu ia adorar. Acho que é bem possível. Né? Então existe essa possibilidade que a origem dos cinco Psycho Rangers foram outros Rangers que podem ter caído pro lado do mal, podem ter sido capturados, mortos, e foram transformados pela Anshonema. Eu acho que capturados faz muito sentido. Seria interessante. Que é uma pessoa que já não tinha escrúpulos, né? Então, tipo, fez testes e submeteu os Rangers lá, qualquer merda, tá ligado? Exatamente. E é muito interessante porque a gente começa a abrir o leque para que equipes poderiam pela galáxia, já que vai se passar pela galáxia, qual equipe de outros planetas foram capturados e podem ter dado origem aos Psycho Rangers que a gente conhece. E quem foi que trouxe eles de volta, né? Ainda tem isso também. Eu acho que eles vão no fácil. Eles tinham backups e vão usar. Eu acho que eles vão... É bem provável que eles vão usar Rangers, os Sentais não adaptados, que nem eles usaram Lifeman para fazer o Super Sonic, e enfiaram o Verde lá. Mas eu chutaria, isso é viagem minha, obviamente, como tudo que a gente tá falando, que os outros foram crianças que também foram sequestradas pelo Darkonda. Porque o Darkonda é bicho ruim, malandro. Então, se a gente for pensar nisso, por isso pode ser que seja Flashman? Podem usar a ideia, mas, por exemplo, eles pegam, tipo, foram sequestrados com um propósito específico, tipo, sequestrou um monte de criança, com um propósito específico de criar os Psycho Rangers. E só sobraram aqueles. Todos os outros morreram. Pode ser. Eu acho que pode ser isso. E aí, tipo assim, mostra que, sei lá, eles novos, eles tiveram que dar um jeito de matar os Rangers lá do não adaptados. E aí, quem sobrasse ia ser psicolosado, sei lá como é que fala. Cara, ainda dá um drama maior, porque, pô, pra você derrotar os bichos, você vai lá e destrói eles, mata. Você tá matando uma pessoa, né? Ainda que transformado em monstro, você tá matando uma pessoa que, porra, não tem nada a ver com o rolê, tá ligado? Ela foi, fez a lavagem cerebral, fizeram qualquer merda, entendeu? Traria até um drama muito foda da série. Porque ela não morreu porque o poder do roteiro não deixou, né? Uhum. Mas linka diretamente com a origem dela. Isso é muito foda. Caralho, será que no final ela vai virar a líder dos Psycho Rangers, cara? Não sei, aí acho que já acha uma jogada muito ousada, né? Não, mas tipo assim, ela usa os Psycho Rangers pra resolver as cagadas dela, só que de uma forma mais contundente. Eu acharia melhor se desse um fim na história de vez, entendeu? Fizesse um arco, começo, meio e fim. Acho que falta muito isso hoje, não só em Power Rangers, mas acho que falta isso muito na cultura pop em geral. Você ter histórias, tem um culhão pra fazer o começo, meio e fim, encerrar o arco, tipo, ó, acabou aqui, não é deve que eu não quero ter mais isso, foda-se. Eu não quero que a Anshonema morra. Não precisa matar, mas resolver a história, entendeu? E não matar o Lord Dragon pra matar a Anshonema. Cara, mas o Lord Dragon, eles não mataram porque eles não mataram a nova fábrica de brinquedo deles. É verdade, é verdade. O Lord Dragon é um personagem muito legal pra desperdiçar agora. Foi uma jogada muito certeira, né? Digo mais, espera aí um filme. Ele vai estar em algum filme. É algo a ser explorado, cara. É algo que daria um rolê bacana. Ou seja, literalmente é o verde 2.0. Ele é o verde do jeito que devia ter sido. Sim, você parar pra pensar, é, porque a Rita queria derrotar os Rangers. Ela criou um Ranger foda, né, poderoso, que dava batia de frente com os outros. Então, porra, era pra ele, sabe, tomar o poder e falar, não, você precisa de mim, eu preciso de você, vai tomar no seu cu. Exatamente. O Draco era o plano original, é porque deu chabu. É porque tinha que trabalhar com as cenas que estavam gravadas do... fazer o quê? Exatamente. Então, mas agora a Astronema é uma personagem que quem lembra é velho. Ela não é um personagem, ela é icônica e tal, mas até a página 15. É tipo assim, quando fala assim, vilão de Power Ranger, é a Rita e o Zed. Ou você pensa nos outros. Sim. Aí, por isso que eu falo, cara, pra dar um fim mesmo, seria um fim digno pra ela morrer, mas eu não gostaria que a personagem morresse porque eu gosto muito dela. Mas... se não matar, vai virar isso aí. Não vai ter conclusão. Sim, sim. E, sinceramente, eu espero que tenham outras iniciativas parecidas com essa, com outros personagens, cara. A franquia em si tem muito. Inclusive, cara, eu queria muito ver histórias com os Guardiões de Prata ou com a SPD em si, não com sim. Os Rangers. Eu acho que as equipes de apoio... Cara, até a Lightspeed, se você parar pra analisar, ela é um conceito interessante. Ela é uma... Sim, sim, não vou dizer que ela é uma SHIELD, que aí no caso seria a SPD. Mas eu acho que ela é tipo a organização do G.I. Joe. Gosto dessa ideia. E essa história, ela me mostrou que eles podem usar Power Rangers pra qualquer... contexto e qualquer história, se a história for bem contada, porque essa história não tem nada a ver com o resto do universo de Power Rangers. Ela não é uma história porrada, ela é uma história de tribunal, é que nem eu brinquei mais cedo. Ela é o Law and Order Ranger, por isso ela é tão genial, porque ela explora o outro lado dos personagens, que não é o eu vou te bater e vai voar faísca de mim. É, tipo assim, eu até pensei aqui essa questão jurídica, né, da coisa, de pegar, de repente, explorar, né? Fazer meio que um guerra civil, tá ligado? Fala assim, porra, vocês falam que vocês protegem a cidade, mas vocês destroem prédio, vocês fazem o caralho a quatro aí, porra, vocês vão pra cadeia, vou puxar uma cana aqui agora. E aí, de ser uns que são a favor, né? Criar essa rixa. Ficaria bem cópia, mas eu acho que cabe ali. Eu acho que faz muito mais sentido, tanto que no próprio Guerra Civil, né? Exato. Mas espera aí que se tivermos a adaptação de Lupanger versus Pato Ranger, vai ter isso aí. Eu acho a única forma que eles vão usar essa bosta do ladrão e do policial tem que ser assim. É, não, se houver também, né? Porque a Saban barra Hasbro já não tá mais tão assim dependente, né? Da vamos confiar na Hasbro, porque a Hasbro é foda. Tanto que os caras tiveram o culhão de trazer Bombusters 6 anos, 7 anos depois, né? Então. É porque Bombusters é o melhor especialista da história. Muito subestimado, mas é muito foda. Mas sabe por que o Buster é subestimado, né? Ah, só por causa do visual. Não, ele saiu na época de Akiba Ranger. Na verdade, foi porque ele saiu depois de Gokaiger, né, velho? O pessoal então, ficou... Ah, é porque Gokaiger. Ai, que delícia, Gokaiger. O Buster saiu de Gokaiger, que é aquela seriedade e homenagem, e ele passou junto com Akiba Ranger temporada 1. Ele saiu num time muito errado. Porque pegou no meio de duas homenagens. Sim. Aí é foda. Senhores, mais alguma consideração? Sim, é só pra fechar, né? Esse novo arco se chama Psycho Path, ou deve ser o quê? Caminho Psycho, alguma porra dessa. E Caminho do Psicopata. Vai... Os irmãos a caminho do psicólogo. Pronto. E vai. Inclusive, eu acho que eles deviam ir no psicólogo pra resolver esses problemas. É, cara, uma terapia aí. Senão daqui a pouco estão fazendo textão no Facebook. Já pensou que legal o Endros fazendo esse texto, publicando no... Que a gente já chegou à conclusão que tem um grupão de WhatsApp dos Rangers. Aí ele joga isso. Aí a Carone vai e comenta e fala assim... Ha! Até parece que é assim. Aí começa. É isso aí, cara. Porque tem certeza que tem esse grupão. É o ICQ Ranger. Tá bom, senhoras e senhores, mais alguma acusação ou não? Ah, cara, espero ver o desenvolvimento desse rolê, cara. É o que eu gostaria de ver. Eu gostaria que saíssem edições físicas aqui no Brasil oficialmente. Porque ficar lendo em inglês tá foda. Anderson? Cara, vamos ao psicólogo, né? Exatamente, vamos. É caminhando ao psicólogo. É o nome da saga. A caminho do psicólogo. A gente pode já traduzir. Já temos a tradução oficial aí, ó, chupa. É, é uma tradução muito melhor do que caminho psico, é a caminho do psicólogo. Caminho das Índias. É caminho das Índias. Caralho, sempre a referência de novela, sempre a referência de novela. Pô, podia mostrar que quem treinou a Astronema foi a Nazaré Tedesco. Caralho. Puta que pariu, João. Pô, seria foda, cara. Bota o Astronema matando a Odete Reutemann, mano. Pô, já pensou ela segurando assim um travesseiro e falou assim: será que é crime se eu exterminar do universo a raça da Songamongas? Ai, ai. Cara. Tô falando, velho. A gente começa com um tema e acaba falando de novela. Tá, o Pescador Parrudo merecia ser um Power Ranger. Cara, o Darkonda é a Nazaré que roubou a Carone da Maria do Carmo. Nossa! Caralho! Eu tô sem palavras. Tô sem palavras. Eu acho que depois dessa, a gente pode encerrar. Eu acho que é justo. Ai, ai, senhores, se despeçam aí. Tchau. Tchau, desgraça. Por isso que no até você que apresentava, Lucas, você é um pouco mais animado que eu. Tu não tá bêbado, não, é? Então, não, tu não tá bêbado, o Lucas tá. Contigo. Não, eu tomei só uma garrafa só. Não deu pra ficar bêbado, não. Você só pode ficar normal, né? Eu tô quase que normal. Quase que normal. Aí do normal vai pro pilequinho, né? Depois você fica bêbado. Aí começa a digievolução. É, mano, aí o bicho pega, né? Aí tem que ver se é a digievolução certa ou se é a digievolução pro tipo vírus. Inclusive, eu quero dizer que aquela porra daquele desenho, Trombatrem, cantou essa música. Cantou. Cantarolou. Sidney Magal e Vando. Num desenho pra criança. Cara. Trombatrem é foda. Eu gosto de Trombatrem, é bom. Cara, meu filho é viciado, porque meu filho ama trem. E é a porra do desenho. Ama tromba. Eu entendi. Agora é, eu bem entendi. Isso. É seu sonho, né? Gordo, filho da puta. Edição, tu traz pelo teu amigo aí que não escuta o podcast, porque se tivesse escutado a edição anterior, teria descobrido porque o nome de Tom é Tom. Então, mas... Rapaz, pior, Lucas, ouça a edição anterior, a gente descobriu um bagulho que não tem nada a ver com o Tom, e tem a ver com o Cavaleiro de Gêmeos, que você ama Cavaleiro do Zodíaco também. Caralho, que aleatório, velho. É sério, ninguém levou fé na hora que o Anderson falou, ninguém. Quando ele explicou, a gente jogou no Google e viu que era verdade, cara. Pô, é bizarro. Então, depois de, um dia, como disse o Anderson, a gente vai xingar Soft Gold. Talvez até o fim do ano. Depois. Soft Gold ou Soft Dragon? É. É dois, né? É duas bolas. Soft Dragon. É a mesma coisa. É tudo ruim. Os dois são ruins. Duas obras que estão com nostalgia pra vender, né? Então, tá aí. E os dois são ruins. O nome desse podcast vai ser o Julgamento de Astronema, vivendo aquilo que a gente ainda não viveu. E o Andrews com saudade daquilo que ele não viveu. E se você parar pra pensar, você consegue encaixar isso mesmo? Porque o Andrews tem a visão da Carone, que é uma visão idealizada, não é o que ela é. Exato, ele não viveu com ela todos aqueles anos que ela passou sob o comando do mal, então faz sentido. Exatamente, então ele tem saudade daquilo que ele não viveu com ela. Porque, na verdade, na era da Disney, eles se deram mais liberdade, né, de não seguir o plot do Super Sentai. Só que, sei lá, cara, pra mim, a gente tava falando do Tommy, pra mim a impressão que dá é que botaram o Tommy só pra dar um boost, assim, na audiência. Não sei, eu realmente não tenho informação se tava bem ou mal de audiência. Pela informação que eu tenho, eles queriam o Jason, mas não acharam. Mas ele não sabia mais no uniforme. Não, falei eu não fazia mais desse mesmo. Ele já tava gordo pra caralho na época também. Tava a roda guerreira, fazendo jus ao seu antigo Zorro. Austin St. John tava uma rola de... Agora ele tá menos gordo. Agora ele só tá gordo. Antes ele tava gordo pra caralho. Mas é verdade. Ele tava mais pra bulk do que pra... É por aí, tava nesse naipe. João, aproveitando a parte do Jason gordo, se ele voltar mesmo em Besta Formosa... Já tá gravado, voltou mesmo. Pronto, então, eu vou me sentir representado que nem jogo de tabuleiro que tem lá o Book transformado com o barrigão de fora, como Ranger. Você vai sentir igual eu senti vendo o Thor no Ultimato. Exatamente, vou me sentir representado com... Qual que é esse rolê aí, cara? Ele botou um Ranger? Porra. Pegaram o especial do... Kyori Uder versus GoBusters. Ah, bota. Então, aí eles conseguiram trazer o Austin de volta. Show. Esse episódio que você tá falando é o que ele pega o mofador mestre lá, que ele vira... Isso. Pegou no cu, Tipo assim, cara, mas porra, procurar sentido na série pra criança, velho. Não, foda, não, velho. Cara, esse episódio... Cara, tudo bem, o mofador mestre, eu finjo que eu acredito. Agora, o Zord Falcão existir ainda não desce. Mas vamos voltar aqui pro Astronema, gente. A gente começa a ver como é que xingar o Tommy é bom. Não, Lucas, eu vou fazer cast assim, porque você começa com um assunto e vai terminar em outro. A gente começou o cast de Avengers e tava falando de Kubanacan. Verdade, cara, verdade. Não pode deixar a gente junto, cara. Não pode, cara.